Diziam que não havia tanta gente interessante no Brasil para conversar conosco. E ainda nos falta ouvir pelo menos 170 milhões de brasileiros que têm alguma coisa a dizer sobre esse país. Sobre o mundo até. As pessoas, as coisas, todos têm o que falar. Nós estamos aqui para ajudar a crescer as cabeças das pessoas. E vejam se não compensa. Nós queremos lembrar que sempre existem muitos outros espaços, muitos outros cenários possíveis. E vejam se não compensa. E vejam se não compensa. Utilize bem os olhos e veja a vida sendo ela como seja. Onde é que for, onde é que esteja, na mais bela oportunidade festeja. Olhe pra desgraça que nos rodeia, viver das alegrias que semeia. Ria mesmo dentro da cadeia, nenhuma aranha é maior que a sua teia. Olhe para o ente semelhante, será que você é mais importante? Qual a diferença desse instante? Se este planeta é uma cadeia ambulante. Olhe para quem você não gosta, será que tu não és a mesma bosta? Pensa que é melhor e vira as costas. Umas formigas dão um exemplo que te mostra. Utilize bem a boca e cale. Silêncio é teu escudo contra os males. Se for necessário, bem fale. Use palavras caridosas e pare. Faça bom trabalho como ouvido. Entregue para o mestre dos sentidos. Ele é quem tem muito mais juízo pra distinguir exato joio do trigo. Orgulho e preconceito é coisa chata, coisa de personalidade fraca. Aquele que a lenha passa sofre como esse irmão, olha que isso acaba. Queira se